do onipotente descansará. Sombras, todas as coisas são sombras, cópias distorcidas daquilo que inspirou a sombra. Projeções no asfalto da luz que brilha no alto. As sombras das plateias vêm dos palcos. Reproduções da verdade, alusões à realidade, vinculado ao que é considerado maldade. Errado ou nebuloso, palavras que vão à mente, imagem dimensional de algo pré-existente. Aquilo que dá noção à forma, complexo. Os pais são espelhos, filhos reflexos. A obra-prima faz menção à sombra do seu criador. O ídolo tem por sua sombra o seguidor. Imagens dos sinais dos tempos, retrato em gravuras. Sombras da ganância, intolerância, amargura, loucuras. Na Babilônia, abominação, as escrituras, rachaduras, culturas entregues às próprias fissuras. Sombras, reproduções da verdade. Sombras, fazem alusão à realidade. Na sombra vejo quem tomba, quem permanece e soma. A sombra do onipotente, busco cura pra hematomas. Sombras, reproduções da verdade. Sombras, fazem alusão à realidade. Na sombra vejo quem tomba, quem permanece e soma. A sombra do onipotente, busco cura pra hematomas. Sombras, miragens, altas dosagens de ilusão, destilada em mentiras contadas com convicção. Pelo ganho e juros, tem sua esperança na aplicação e não confia no Senhor, onde na sombra ou variação. Agitação é a vida na sombra do acumular. Gasta tempo e saúde sem saber se irá desfrutar. A dona tem sua glória nos segredos ocultar, enquanto nós os obtemos a cada descobertar. Na sombra habito, crio sem me levar pela onda. O verso reflete o que vivencio e que deu sonda. Nessa terra forasteiro, peregrino, sem massagem. Nossos dias são sombras, estamos só de passagem. Somente um consegue retroceder a sombra em 10 graus. É nele que busco força para subir os degraus. Sombras, reproduções da verdade. Sombras, fazem alusão à realidade. Na sombra vejo